Eu diria até que esta atividade de hoje é como que o coração desta festa da primavera, porque é aquela que está diretamente relacionada com uma resposta que temos que dar em termos ambientais, em termos de natureza e de ajudar o verde a regressar ao concelho. Temos tido um conjunto de atividades ao longo desta semana, de vários com cariz diverso, na área cultural, na área desportiva, na área do debate de ideias, mas esta de facto é aquela que está muito diretamente relacionada com aquilo que queremos, que é, vão ser cerca de 1000 árvores que hoje vão ser colocadas nas áreas de Herval da Beira, Lagares da Beira e Ponte das Três Entradas. São áreas que foram definidas pelo Instituto de Conservação da Natureza em colaboração e articulação com a Câmara Municipal, que nos está a ajudar nesta iniciativa, e portanto outras ações seguirão, com a escola ou sem a escola, mas é uma atividade que dá um sinal de que queremos fazer parte deste renascimento que é urgente e que já está em curso, que já começou, eu penso que começou no dia 16 de outubro e irá continuar nos próximos anos.